226, baixou e travou? Afirmativo. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 07 nós. Tem pouso no 032 a menos. Autorizado ingresso Lima, primeira direita Mike, reporta no ponto de espera da Quebec para o cruzamento, Eco Alfa Oscar. Azul 4062, desce para nível de voo 050, chegada Mar, autorizado direto TAP. Autorizado, azul 4062. Estacionar 6258, desce para nível de voo 060, chegada Mário. Meu Eco Alfa Oscar autorizado ingresso Quebec e cruzamento da 1735 até o Parque 5, tenha uma boa noite, o Eco Alfa Oscar. Na 3226, solou os 45, libera a direita, na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 07. Alfa Juliette para 07, Rio, boa noite, passe agora 18:6 para cópia. 18:6, obrigado. Afirmo, Rio 98-1, autorizado Guarulhos, o nível é o 430, via rota conforme o plano de voo, Papa Zulu 21, Papa Alfa Bravo Eco Mike, após conforme a rota, decolagem da 10, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da Arbor, após Elefa, prossegue via Papa Zulu 21, o controle 119.35 aciona, 5136, Rio 98-1. Cotejamento correto no pátio 3, reporta pronto, pushback, acionamento, 98-1. Reporta ali, meu amigo, pega. Zero via chegada a mais. Azul 4062, desce para 2000 pés, esquina Gama 014, autorizado sinal leste, reporte estabilizado. Desce para 2000, esquina Gama 014, azul 4062, desce para 2000. Azul 4062 está livre das instruções do contato? Livre, azul 4062. 4062. São 3891, mantenho no 60 nós, informo tráfego 11 horas a 16 milhas rumo, mantendo, correção, subindo para 150 Umtuca, rumo nordeste. Você não é 6258, autorizado direto TAP. Na 6258, desce para 4000 pés, que nega uma 014. Desce para 4000 pés, que nega 1014. Essa não é 6258. Gol no 606, desce para nível de voo 050. São 3891, no desço para nível de voo 060. Você não é 6258, desce para 2000 pés, que nega 014, autorizado sinal LS, porta estabilizado. Tá 3891, no desço para 4000 pés, que nega 014. São 3891, desce para 4000 pés, que nega uma 014. Procede 1378, some Recife, 125.45 ou 126.85. Afirmativo. Canal 6258, vem na proa de Duna. Duna, 6258. Autorizado, portão 01 no chama táxi, gol 1805. Então, 389, vamos estar na velocidade indicada. Sim, chegou no 606, informe a velocidade indicada. 2240. Gol no 606, reduza para 200 nós, número 4 na aproximação. Vindo para 209, número 4 na aproximação. Bola 714, desça para nível de voo 060, chegada a Mari. Azul 4062, estabilizado final, né? Azul 4062, complexo final, chame torre 118, decimal meio. Torre 118, 4062. Autorizado, no TAC 3, chama táxi, Rio 98, no 1. Torre Salvador, azul 4062, final no 0, boa noite. Azul 4062, boa noite, final da 1 no 0, tráfego já avistado, cheque trem. Vai reportar, baixado e travado ainda, 4062. Senta. Azul 4062, baixado e travado. Azul 4062, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus com 07 nós. Livre pouso 10, azul 4062. Tan 3891, desce para 2000 pés, PNH 1014, autorizado finalmente, reporte estabilizado. 2000, 1014, reportará o PNH 2890. Gol 1606, desce para 3000 pés, PNH 1014. Desce para 3000 pés, PNH 1014. Guardando cópia no portão 08. Está guardando cópia, 3152, 1033. tentando afinal estabilizar no localizador para o serviço abaixar para a base 658. Estaneia 6258, complete sinal, Sam Torre, 198, decimal meio. Boa noite. Só 38 mais 1 para o curso do localizador, curva esquerda, proa 180. 180, 389. Gol no 606, reduz a velocidade para 1909. Para 1909, exato. Azul 4062 no solo 58, libera à direita, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso, taxiway Kilo. Via Alfa, reportar para ingresso na fila azul 4062. Autorizado direita, Índia no ponto de espera da 10, reporta pronto, ajuste no 014, gol no 805. 14 agora, direita Índia, reporta ali no ponto de espera no 805. Torre 86258, final, baixada gravada. Ocean 6258, boa noite, tráfego já avistado, tem autorizado pouso na pista 10, o vento 130 graus, com meia dúzia de nós. Livre pouso na 10, 6258. Gol no 606, reduza para 1809. Desce para 2000 pés, que legal no 014. Autorizado no LS, aporte estabilizado. Reduzindo. Vai descer para 2000, reportará estabilizado. Gol no 606. Gente, reduza para aproximação, gol no 606. Pela quilo, sua remota 0509. Um Alfa 320 na final. 05. No complexo de sinal, Sam Torre 1 no noite, decimal meio. Gol no 714, desça para nível de voo 050. Para 050, 714. Ciente da 3152, já está pronto para o spec? Ciente autorizado, iniciar, aguardando o copy no 08, então 3152. Oxanã 6258, no solo de Salvador, 02, libera a direita, na minha escuta, prossegue táxi Alfa e reporta para ingressar na táxi Juliette. E Alfa vai reportar para ingresso na Juliette. Boa noite, eu tenho 3891. Boa noite, final da 10, cheque 3. Acho que travou, tá? 3891, autorizado pouso. Pista 10, o vento 130 graus com 07 nós. Pouso 10, autorizado táxi em frente via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, Rio 98, 1-1, 1014 no ajuste. Voo 606, complete sinal, chame torre 198, decimal meia. 330, Upper Whisky 58, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, controle 1935, aciona 5137. Utilizado o material nível 330, Upper Whisky 58, decolada 10, saída Puca, transição Aracaju, controle de saída 1935. E o Jantão Poder 5137, o 3152. Correto, chama pronto para o táxi 3152. Vai reportar pronto, táxi 3152. Eu Salvador Mania do Voo 606, tá uma milha e meia de distância, né? Baixar através desse. Voo 606, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando pista livre. Continuar aguardando a pista livre, Voo 606. Xanã 6258, mantenha a posição antes da Juliette, portão previsto é 1-1, tem um Airbus da TAM que finalizou o pushback, vai iniciar o táxi no setor sul do pátio. Tá com a disposição, né, 6258. Ono no solo de Salvador 05, libera direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta antes da Taxiway Juliette. Vai livrar da sua escuta Alfa Juliette, vai manter a Juliette. Identificação, terça via, chegada Mari para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 2. Número 3 na aproximação está autorizado final LS, Olimpo 00. No 606, o vento 130 graus com meia dúzia de nós, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso na 10 para o voo 606. Voo no 805, visual com o Boeing da companhia final da 10. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter cabeceirão 10, voo no 805. Autorizado o táxi via pátio Índia no ponto de espera da 10, torre. Correção, reporta pronto. O ajuste 1014, TAN 3152. Via pátio Índia no ponto de espera, reporta pronto, 1014, TAN 3152. A gente mantém o ponto de espera da 10, Rio 98 no 1. Voo no 606 no solo 07, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingressar na Taxiway Juliette. Táxi Alfa e passará para ingressar na Taxiway Juliette. O Xanã 6258, após a passagem do Airbus que prossegue para o ponto de espera, ingressa Juliette até o portão 1-1. Voo na sétima fase estabilizado, LS Whisky 805, livre decolagem da pista 10, vento 130 graus com 8 nós. Sétima 2 é boa. 3891, segue o Airbus da Avianca frente, ingresso a Juliette até o remota 1-3 do Pátio Ono. Vai seguir na frente, vira o Avianca para remota 1-3. 9811 Barril, alinhar e manter cabeceira 1-0. Oi, Salvador, gol 1-7, 1-4, boa noite. 1-7, 1-4, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 1-0. Aguardo, 1-7, 1-4. Uno 805, decola 09, controle agora em 1-19-35, tem um bom voo. 1935, uma boa noite. Gente, mantenha 989. Boa noite, boa noite, 05, contato radar na decolagem, subir, manter o nível 370, mantendo o perfil da Fera Buca. Mantendo o perfil lateral, subindo para o 370-1800. E o 9811, livre de decolagem da 10, vento 140 graus com 8 nós. Gol no 606, ingressa Juliette até o portão 03. Juliette, para 03, vamos lá. No 714, confirmando, baixou e travou? Assim, baixou e travado. Autorizado o pouso, pistão no 0, vento 130 graus com 07 nós, gol no 714. Teve pouso, pistão 10, gol no 714. O 98111 decola aos 11, chama agora o controle 119-35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. 3152, visual com o Boeing da Gol, final da 10. Após a passagem do tráfego que pousa, alinhar e manter, cabeceira 10, tá 3152. Boa noite, Rio 9811, contato no radar, subir, manter nível de voo 430, manter a saída da árvore. Vai manter o perfil da árvore ao 430. 9891.